Uma salva de palmas, Leonardo! Ah, nego Zé! Tá bom? Bom demais, oi gente! Senta aqui, ó, com nós! Tá tudo certo com vocês? No nosso boteco é assim, hein? Bebendo bastante aí? Tá porra nenhuma, não tô vendo ninguém com copo na mão. É proibido aqui, é? Quem tá bebendo, levanta o copo aí, ali, ó. Levanta o copo aí. Cara, o negócio é aqui em Goiânia. Isso aqui que é a cidade mais bonita do Brasil. Essa capital maravilhosa. Isso é verdade. Aê, moleque! Bate na palma da mão, vem cá! Fala, Goiânia, capital das minhas bonitas! Cá está rugindo, parecendo fera. Voando baixo em Campinas, da minha antera. Já estou vindo longe, a linda doce Ribeirão. Toda iluminada, feito um céu no chão. A noite azulada de uma primavera. Saudade já não cabe no meu coração. Lutada como faz a estrada, os pneus no chão. Uberabi, Uberlândia, já deixei pra trás. Em Tumbiara, entrando em Goiás. Quase que eu decolo feito um avião. Você! Não deu pra segurar a barra, então eu voltei. Ei, Goiânia, avisa lá o Leonardo que eu já cheguei. Ô, essa casa. Esses olhos reluzentes que eu busco agora, se me chamam com desejos, pra mim não tem hora. É por isso que eu ando em alta rotação, feito um asteroide na escuridão. O motor do carro parece que chora. O sol agora está nascendo, tá chegando o dia. Mas sei que valeu a pena toda a correria. Quero estar nos braços dela daqui a pouquinho, pois passei a noite voando sozinho dentro desse carro pela rodovia. Avisa lá o Leonardo que eu já cheguei. Eu bebi café na sua casa. Avisa o Gustavo Lima. Você vai ficar, né? Eu vou ficar. Vou ficar. Cheguei. Obrigado, gente. Uma salva de palmas, Leonardo, por favor.